Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala. Ha! O giro louco à procura das safada. No porta-malo, uísque, vodka e catuaba. Aperta o play, piranha, que tu vai sentar e não para. Vai sentar na vara, vai sentar e não para. Vai sentar na vara, vai sentar e não para. Vem de vestido, me curtiu, jogando na cara do maloca. Quem vai chegar às 5 da manhã faz barulho. Vem de vestido, me curtiu, jogando na cara do maloca. Tá louca pra sentar na minha piroca. Agora senta, mãe. Senta, não senta. Cena, né? Nós deitado, ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. A mina tudo estou foda, tá tudo louca de droga. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. A mina tudo estou foda, tá tudo louca de droga. Quem falou que ela não dá? Se eu só começar a embrasar, pra ver se eu não começo a mina maluca. Que o bagulho é sério, tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Tudo começa na vodka. Aí, bebê! Que cheirinho de sexo, cheirinho de sexo. Vira a bunda, filha. Sem parar. Sex, sex, sex. Quem sabe canta aí, ó. Fazer a festa da árvore, tá? Só vai que trepa. Só vai que trepa. Vai trazer como dá as meninas. Só vai que trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. No palco, a pergunta. Trepa no palco, a pergunta. Da porra, xereca, não. Joga xereca, xereca, xereca, pepeca, pepeca, pepeca, não. Cap pra trás, Lacoste mordendo o peito. O look é lançamento, elas rendem, não tem jeito. Invicta tá no pulso, de ouro eu tô na marra. Uma de ser minha fiel, outra de ser namorada. Hoje eu vou partir pro baile, sabendo o que eu tô querendo. Oi! Fudendo, fudendo. Da semana uma piranha do fudendo, fudendo, fudendo. Fudendo, fudendo. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hoje essa novinha machuca o piru do pai. Ai, ai, cadê o copo? Yasmin, Jaqueline, Stephanie, Francine, a Paula, a Maura, a Amanda, a Lana, a Agatha, a Mara, a Lana, Bianca, Luana, Paloma, Carol, Yasmin, Vanessa, a Karine, a Aline. Porra! Vem todo mundo! Vem xereca, vem, vem, vem xereca, vem. Depende de homem pra porra nenhuma, faz barulho aí, caralho.